ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Um bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho. Está entrando no ar o seu Tema Livre, espaço de debate, de reflexões, de conversas aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma empresa da EBC, uma emissora da EBC. E eu vou tratar hoje, nós vamos tratar, como eu falei ontem, do conflito no Oriente Médio, mas de uma forma mais abrangente. Eu vou começar com uma matéria que é o mais recente que está aqui, que é a matéria que foi postada agora, há uma hora atrás, às 9 horas da manhã, começou a vigorar uma trégua humanitária de apenas 4 horas em Gaza, válida a partir das 9 horas, portanto, 9, 4, 13, até 1 da tarde aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. O comunicado foi feito por um porta-voz das Forças Armadas de Israel. Na realidade, os conflitos e os ataques na faixa de Gaza tem provocado já em 20 dias mais de 1.100 mortos. É uma ofensiva israelense que as forças de Israel dizem que estão respondendo aos ataques terroristas. Na realidade, muita gente vê uma desproporção nessa resposta e também questionam, inclusive, se é realmente uma resposta. O fato é que esse cenário do Oriente Médio enseja uma discussão mais ampla sobre a geopolítica mundial, não apenas focada no Oriente Médio, até porque a origem desse conflito se perde na noite dos tempos, vai até Abraão na Bíblia, né? Já vai essa discussão dos palestinos com os judeus. Eu estou aqui no estúdio com o Mário Augusto Jacobskind, que é jornalista, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e o Renato Cresce, antropólogo e cientista político. Eu vou abrir com o Renato, que já está aqui, é a primeira vez que vem. O Mário Augusto já é nosso parceiro antigo aqui do Tema Livre. Renato, bom dia. Eu queria que você fizesse uma introdução. O que é que você acha? Como é que você está acompanhando essa situação do Oriente Médio? Bom dia, Golo. Bom dia, Mário Augusto. Bom dia, ouvintes. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E indo direto ao assunto, bom, eu vejo na realidade como uma questão muito mais política do que religiosa, estrito senso, né? A minha área de estudo é a área religiosa, não é tanto a área política, né? E especificamente na religião, eu posso citar aqui o Êxodos, né? Você vai ter prático assim, não matarás, ponto, né? E no Êxodo 1,17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem a sua escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, assim, eu estou citando a religião abraâmica, não é nem a minha, né? Eu só estou citando, então, assim, religiosamente eles não têm desculpa alguma para fazer o que eles estão fazendo, né? É uma questão muito mais do ponto de vista sociológico do orientalismo, que é... A base do orientalismo é você transformar o outro, toda a parte do Oriente Médio, Índia, China, Oriente Distante também, como algo irracível, irracional, estranho, exótico. Outro mundo. Outro mundo, né? E você distancia aquilo ali e gera, através de um aparato totalmente midiático, né, medo, insegurança, incerteza em relação àquele povo, e com isso você justifica, né, politicamente e socialmente também, esse tipo de atitude imperialista e violenta, né, que Israel, com apoio único e exclusivamente dos Estados Unidos, né, tem perpetrado por ali, né, que é um genocídio, na verdade, não é isso. Que é um genocídio, na verdade, exatamente. Já que ele citou o livro de Êxodos, e já que nós estamos nessa coisa aí, eu gostaria de lembrar para o Mário Augusto abrir entrar nessa discussão da geopolítica, que o próximo a quem ele fala, de quem Êxodos fala, é justamente essa discussão. Quem é que é o próximo aí? Essa terra que hoje Israel pleiteia é uma terra que era palestina, mas que antes tinha sido uma terra do povo judeu. Em resumo, isso, como eu disse no início, se perde na noite dos tempos, é uma discussão que não termina. Mas há, como bem enfatizou o Renato, essa questão dos interesses, principalmente da indústria militar bélica norte-americana, que sustenta o único aliado de Israel nessa ação que o mundo inteiro já vem considerando genocida. Bom dia, Mário. Bom dia, Golo. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. Uma situação que a gente pode considerar, no mínimo, é lamentável, né? Mais do que lamentável, o que está ocorrendo lá naquela região é, como foi dito, um genocídio, né? Porque não tem sentido. Não é uma guerra, porque se fosse uma guerra, o outro lado, né, os casos palestinos, os israelenses estão equipados com armas ultra sofisticadas. Os palestinos têm foguetes lá artesanais, talvez, e não tem nem marinha, nem aeronáutica, não tem nada, né? Então é uma guerra desproporcional. E hoje de manhã, inclusive, eu liguei o rádio, a primeira coisa que eu escutei foi que foi bombardeado um local onde estavam refugiados palestinos, né? Num abrigo da ONU. E usa-se de uma hipocrisia muito grande. Os israelenses, as forças militares, dizem que avisam que haverá bombardeio para saírem. Não, o negócio é o seguinte, ele não tem onde para onde ir. Mesmo saindo, eles são bombardeados, né? São mortos, né? Indo para sabe-se lá onde, né? Ou os que permanecem em suas residências também são mortos. Então, é desproporcional, é covarde. O governo de Israel é um governo que, lamentavelmente, ele se vale de métodos que da Segunda Guerra Mundial, né? São argumentos mais, digamos, que estão se defendendo, né? Na verdade, não, defendendo de quê? O Hamas, não vamos entrar aqui em considerações de que seja o Hamas, não. Agora, a faixa de Gaza está sob bloqueio desde a eleição do Hamas, uma eleição democrática que foi considerada com observadores internacionais, e desde então a região, essa área aqui, está sob bloqueio. Então agora o Hamas diz que só termina a sua ofensiva, entre aspas, né, a sua defesa, se aconteceu o desbloqueio, acabar com o bloqueio. Isso Israel não aceita. Então, é aí que está o impasse. Agora, isso aqui, como você disse, vem de longe, né? Agora, o que nós temos que defender é um Estado palestino. E os dois lados estão, entre aspas, condenados a conviverem. É verdade. Agora, verdade. De que forma eles vão conviver? Se está se disseminando ódio, é um governo de características fascistas bem definidas, né? Inclusive, basta dizer o pronunciamento. Até outro dia eu vi o primeiro-ministro lá, o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, dizendo que, prevenindo aos israelenses, que a ofensiva vai demorar mais tempo e tal. Ele dissemina o medo, né? Dizendo que, aproveitando-se de o que os ocidentais fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo, eles usam essa justificativa como uma espécie de chantagem emocional para o mundo, né? Na realidade, é uma chantagem mesmo, né? É uma chantagem concreta, porque você agora tem os equipamentos militares todos à disposição ali, né? E os Estados Unidos, nos pronunciamentos do Obama, é que Israel tem direito a se defender. Os Estados Unidos têm uma posição muito ambígua, muito difícil, inclusive, nessa situação. Eu gostaria de registrar a presença, a chegada do professor Paulo Gabriel Ilu, que é do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, também está aqui conosco, participando dessa conversa. E lembrar também que você falou, Mário, agora, de bombardeios a alvos civis e, muito especificamente, alvos onde estão refugiados palestinos. E eu queria lembrar que, protegidos pela ONU, quer dizer, instalações da ONU, né? Que o próprio escritório, a própria casa da ONU em Hebron foi bombardeada anos atrás, né? Também não há muito respeito pela instituição, as Nações Unidas, né? Quer dizer, essa é uma questão também. Eu gostaria que o Paulo entrasse nessa conversa, também dando o seu ponto de vista sobre esse momento que nós estamos passando, mas nós estamos fazendo, em cima desse momento, um apanhado histórico disso aí. Bom dia, Paulo. Bom dia. A questão da ONU é uma questão central porque é a questão da mediação do conflito, né? Tradicionalmente, Israel recusa-se a ter qualquer mediador no conflito que não seja os Estados Unidos, que obviamente não é um mediador, mas é basicamente a parte interessada do lado de Israel, dadas as pressões internas da política americana. E tradicionalmente também Israel tem recusado a legitimidade da ONU, que é bastante irônico, porque Israel é uma criação da ONU, né? Então Israel sempre reclama que não se reconhece a sua legitimidade, enquanto ele deslegitima o órgão político que o criou legitimamente. Uhum. Né? A ONU tem duas resoluções claras em que Israel seria compelido, se ele seguisse a lei internacional, coisa que o Estado de Israel não faz, seria compelido a se retirar dos territórios palestinos, onde seria, ou seja, Cisjordânia e Gaza, onde seria proclamado o Estado palestino, e a aceitar a solução do problema dos refugiados palestinos, que é um problema paralelo, já que parte dos refugiados são de 48, parte dos refugiados são de 67. Israel recusa, obviamente, as duas resoluções. E, tradicionalmente, a ONU é não só alvo de deslegitimação política por parte de Israel e dos Estados Unidos também, mas em todos os conflitos, as áreas seguras da ONU são atacadas por Israel. E talvez o episódio mais famoso seja o massacre de Cana, em que mais de 100 pessoas foram mortas quando Israel bombardeou um refúgio da ONU que claramente estava marcado, que estava marcado nos mapas militares. Então, não foi uma ação absolutamente fortuita, né? Foi um alvo mesmo. Você tem realmente a ideia de que a ONU não vale nada nesse conflito. Na verdade, a ideia é de que nenhuma força vale nada diante da política militar israelense. Né? Essa questão que você falou de Israel renegar o passado ou ignorar o passado, como as próprias Nações Unidas que criaram o Estado de 47, também ficou patente, é uma coisa menor nisso aí, quando o governo israelense classificou a diplomacia brasileira de uma diplomacia anã. Sim. Porque também o Brasil teve uma participação através de Oswaldo Aranha, muito proeminente, muito protagonista nessa criação do Estado de Israel. Diga, Giovanni. O primeiro é o arrogância e preconceito, né? Até tem um filme argentino que tá passando aí, mostrando a figura de um anão, como ele é vítima de preconceito. Né? Isso para começar. E segundo, como disse, eu faço minhas palavras do Aldir Blanc: melhor ser anão do que ser assassino. Sim. Essa é a verdade. E também nós precisamos... Tem várias questões a serem discutidas. Primeiro, o crítica a Israel é encarada como antissemitismo. Isso é uma balela. Eu posso falar de cadeira, até a minha origem, eu sou de origem judaica. Nunca conheci familiares que eu perdi em campos de concentração na Polônia. Eu me acho no dever até de denunciar esse tipo de atrocidade, certo? Por uma questão de consciência. Espero que outros da mesma origem façam o mesmo, né? E não utilizem esse, essa desgraça que aconteceu para servir de chantagem. É. Na verdade, muitos judeus têm feito essas ressalvas e essa posição contrária ao imperialismo. E desde Hannah Arendt, né, que a gente vê uma postura em defesa do humanismo e da civilização. É, eu gostaria que vocês tocassem mais a conversa em função... me parece, Paulo, pela sua intervenção, que o que está claro cada vez mais é que Israel constrói a sua história a cada dia, não está preocupado com a semana passada, com ontem, está preocupado com amanhã e está construindo essa história, e nisso está o aviso do Netanyahu, dizendo, olha, isso vai ser longo, essa história está começando hoje, entendeu? Quer dizer, não é uma história pretérita, é uma história que se constrói a cada dia. Isso é um novo conceito, isso é uma nova discussão. Eu diria que isso é muito seletivo, porque na verdade você tem a mitologia, né, israelense, que liga o Estado de Israel ao Israel bíblico, né? Então, é um dos países em que a arqueologia tem uma função política mais importante, né? Então, basicamente, a arqueologia israelense costuma destruir tudo que não seja atribuível, né, ao período judaico da Bíblia e hipervalorizar elementos que justificariam a presença imemorial, né, do Estado de Israel ali. Então, por exemplo, toda a história palestina é ignorada, né? E mesmo essa amnésia do passado é muito seletiva. É muito seletivo. O que interessa é lembrar do que não interessa. O que não interessa é devidamente esquecido. Aliás, essa é a especialidade do Guilherme. Do Renato, perdão. Engraçado, você me chamou pelo nome do meu pai. Né? Guilherme, quer dizer, eu acho que esse nome é conhecido, sim, né? Sim, pois é. Não é à toa que você tem aqui. Mas, de qualquer forma, a questão é justamente essa, né? O Estado judaico extremamente, o Estado de Israel é extremamente seletivo e destrói mesmo. Você tem a área do Levante, é uma área que está incluída... Tem várias civilizações que cresceram por ali, babilônica, hitita, sunita, tal, várias civilizações que passaram por ali, cresceram por ali, se desenvolveram por ali, né? Você vê aquela área próxima, Irã, Iraque, tal. Tudo isso tem uma riqueza, né, em relação à história das religiões e tal, gigantesca, e não dá para ser totalmente resumida a história do povo hebreu. É. Né, que é um dos povos que habitavam aquela área. Essa questão também é curiosa, porque no ataque do Bush pai, né, aliás, do Bush filho, ao Iraque contra o Saddam Hussein, quando atacou Bagdá e destruiu a biblioteca de Bagdá, houve uma grita na Europa, porque aquilo ali era um bem precioso demais, é um bem material, memória. Bagdá em si, uma cidade, 1.500 anos de história ali naquela cidade, bombardeada, assim como os israelenses encaram o futuro. Para inserir novamente o Brasil nessa discussão, eu gostaria de lembrar que agora, nesta semana que nós estamos no meio dela, se não me engano, vai ser amanhã, a presidenta Dilma inaugura em São Paulo, participa da inauguração em São Paulo, junto do governador Geraldo Alckmin, do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, que é simplesmente 4 vezes maior do que a Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, que é o maior templo católico do Brasil e possivelmente do mundo. Então, isso mostra o gigantismo e remete a uma questão que é o Templo de Salomão, em Jerusalém, quer dizer, que é aquela coisa de Davi, que Davi não pôde fazer, ficou para Salomão, aquela história toda do qual hoje só resta o Muro das Lamentações. Quer dizer, como é que nós ficamos nessa história? Só para inserir o Brasil nessa questão, que eu acho que é a questão religiosa, mas ao mesmo tempo é política e vai sobrar, tem essa leitura também, permite essa leitura. Tem um discurso muito perverso, né, que se apropria de determinadas partes, especificamente muito mais do Levíticos, né, que tem a ver com esse neopentecostalismo, que como é que eu vou dizer, dá toda a justificativa, né, ideológica, barra religiosa, para quem acreditar que aquilo ali te religa alguma coisa, né? Para que você faça justamente esse discurso xenofóbico de humilhar, destratar e abrir guerra mesmo, né? Seja ela simbólica, física ou qualquer coisa contra o que você julgar que seja diferente. O que, aliás, se você buscar na maior parte das religiões, você não vai encontrar muito bem, né? Yeah. Você vai encontrar, pelo contrário, a lei de ouro, que está em todas as religiões, que é basicamente amar o próximo como a ti mesmo, né? Sem restrição de próximo. O próximo é todo mundo. Né? O próximo é o próximo planetário, né? O próximo na esquina. Né? Então... É interessante ver como, na verdade, infelizmente, o conflito Israel-Palestina se tornou uma metáfora política no mundo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, você tem um movimento que é o cristianismo sionista, né? Os cristãos sionistas são extremamente fortes nos Estados Unidos e bastante presentes no Brasil também, né? Então, obviamente, toda essa rememoração do Israel bíblico pelo cristianismo não é nenhuma novidade, mas a grande novidade é a conexão entre esse Israel bíblico e o Estado de Israel contemporâneo e suas políticas em relação aos palestinos. Então é muito comum ouvir discursos religiosos desses movimentos cristãos sionistas que demonizam os palestinos como agentes do anticristo, basicamente, né? Agentes do demônio, o Islã, a falsa religião, Maomé, o falso profeta, e por aí vai, justificando, obviamente, políticas colonialistas, imperialistas, e que são inaceitáveis em pleno século XXI, em que, em teoria, os direitos humanos seriam a régua moral para medir ações políticas. Então, isso por uma parte, e por outra parte você tem dentro da própria imprensa conservadora todo um fascínio diante do militarismo, da força e a repulsa diante da diferença cultural, por exemplo, que é encarnada pelos palestinos, né? Tocou num ponto muito importante, que o tipo de cobertura que nós vamos falar na imprensa brasileira, né, em relação a esse conflito. O principal canal de televisão brasileiro tem um correspondente que fica lá no, na fronteira, né? Ah, não. E só ouve um lado. Então não. Eu estava vendo aí o canal alemão, Deutsche Welle e a BBC, os caras estão lá na faixa de Gaza, lá dentro, arriscando. Agora, aqui, a TV brasileira, de um modo geral, né, vou me deter mais na maior emissora, que é a Rede Globo, né, fazendo uma cobertura que está enganando a opinião pública. Por quê? Porque apresenta o lado oficial de Israel apenas, de um modo geral, né? De vez em quando mostra umas imagens e tal. E você olhando, vendo e ouvindo o que eles estão falando, você chega à conclusão, eles se induzem a você chegar à conclusão que Israel é a vítima e o Hamas é o bandido, né? Inclusive na hora aparece um foguete lá que está passando e o cara se esconde lá, o correspondente, né? Isso não é jornalismo, né? Agora admite-se que cada um tem a sua opinião. Agora, vamos fazer jornalismo, né? Mas então, isenta, não digo nem imparcial, mas pelo menos isenta, né? Vamos mostrar o. Agora, isso parece também, Mário, que isso é um alinhamento histórico da imprensa, da mídia brasileira com a visão norte-americana, que é uma visão. Os Estados Unidos mesmo já orientam a sua mídia, já não há liberdade. Parece que é uma pauta comum, né? Exata, não, e é o seguinte. E você vai para uma zona de conflito onde os Estados Unidos estão presentes, os militares dizem até onde você pode ir, e você só pode ir com eles. Com eles, você não pode ir sozinho, como ia na Segunda Guerra. Lembra da guerra do Iraque? Pois então, exatamente. A invasão do Iraque, os caras apareciam lá junto com as tropas, com aquela indumentária. Com a roupa militar. E assim, mas em relação a esse conflito de agora, né? Isso aqui se repete anos e anos, né? Teve um em 2009 e assim sucessivamente. O início, o pretexto foi o aparecimento de três adolescentes israelenses lá em. Apareceram os corpos lá em Hebron, né? Então, o que se discute é o seguinte: claro que é uma coisa que. Bárbaro, terrível. Agora, o que ocasionou? Imediatamente o governo israelense diz que isso é obra do Hamas. E o Hamas nunca assumiu esse fato. E há versões agora inclusive um jornalista alemão, num canal de televisão alemão, disse o seguinte, que não, nenhum palestino se envolveu, né, nesse bárbaro assassinato. O que ocasionou foi uma questão econômica com os pais lá do... Enfim, é preciso averiguar, né? É preciso investigar mais a fundo o que, que aconteceu. E o serviço secreto israelense foi informado a respeito e o governo decidiu manter isso sobre... Isso é a versão do jornalista alemão, sobre sigilo, né? Uhum. E deu pretexto para iniciar a operação... Tem até um nome lá. É, isso no mínimo mostra que há um outro lado, há uma outra versão que não ganha espaço. Não ganha espaço da imprensa. Renato. Você está me lembrando também aquela questão do atentado à bomba em Oklahoma, né? Que gerou uma comoção internacional enorme contra islâmicos, etc. A mídia bombardeando a ideia, tal. E quando finalmente encontraram o culpado, era um garoto norte-americano que não tinha nenhuma relação com o Islã, nem nada. Nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era Islã, não sabia nem para que lado ficava, porque é típico nos Estados Unidos você não saber para que lado fica nada, né? Fora do próprio país. Né? E a questão é que agora conseguiram, né, bloquear essa... o acesso a essa informação e usar essa informação que é conivente. Vamos lá, vamos usar isso aqui para os nossos interesses. Né? Vamos causar uma guerra aqui, aproveitar e tal, porque a gente... Vamos aproveitar o embalo e vamos... Isso. Como é que está o estoque aí? Está cheio, então vamos esse estoque aí. E há a grande interesse da indústria militar, que é a indústria da morte, inclusive de utilizar novos armamentos. Né? É. Eu queria fazer uma ilação aqui, até certo ponto, estratosférica, perigosa até, com o que o Paulo falou ainda há pouco sobre esse judaísmo cristão que é muito presente nos Estados Unidos hoje, mas muito mais do que no Brasil. Quer dizer, eu acho que esse neopentecostalismo brasileiro, ele se apoia muito no Velho Testamento, porque é a lei, e a lei não é a graça, então você tem que pagar, tem culpa, tem pecado, tem essas coisas, e você tem que pagar o dízimo, você tem que pagar tudo, as bênçãos, as graças, essa coisa toda. E aí se esgota a semelhança com o judaísmo cristão norte-americano, que é de fundo religioso. Da mesma maneira, a situação que nós vemos com o exemplo que o Mário citou agora, é de uma desculpa, o que provocou esse ataque foi uma desculpa, é uma situação que nós vemos acontecer aqui, no Rio de Janeiro particularmente, nas áreas ocupadas por polícia pacificadora, nas áreas de... É o mesmo gatilho que dispara esse processo. Eu queria que você fizesse um comentário em cima disso. Obviamente a grande questão, né, é você, o que você oculta são as causas da violência. Não é que a violência não exista, né, ela existe, né, não é que obviamente os palestinos não cometam nenhum ato de violência, eles cometem, e obviamente o Hamas lança foguetes contra cidades israelenses, contra áreas populacionais israelenses, eventualmente mata algumas pessoas, porque tem um poder de precisão e de morte muito menor. A questão não é essa. A questão não é dizer que um lado é absolutamente cândido, né, angelical, e o outro demoníaco. A questão é entender que a violência, tanto do lado palestino, e obviamente a desproporcional violência israelense, está conectada a um fato gerador, que é a ocupação. Né? A ocupação israelense dos territórios palestinos e a colonização israelense desses territórios, a apropriação que Israel faz dos recursos que pertencem aos palestinos, da terra, da água, né, dos recursos econômicos, a construção de colônias judaicas em território palestino. Israel tem uma política abertamente racista, porque essas colônias são para parte da população israelense, em território que não pertence a Israel, território ocupado. Essa é a base do conflito. Ou seja, os atos de violência que se sucedem, eles estão conectados a isso. Então, a grande questão é justamente entender isso e, obviamente, lutar para desmantelar isso. Assim, a violência vai continuar até o dia que a ocupação cessar. E, honestamente falando, eu sou bastante pessimista quanto a esse dia, porque não há nada que indique que ele está próximo. Né? Na verdade, o que temos uma situação absolutamente inusitada desde o início do século XX, que você tem um povo sob ocupação colonial, que é condenado internacionalmente, e uma potência colonial, que é paparicada pela comunidade internacional. Então, evidentemente, as ações de Israel são inaceitáveis, né? Em todos os níveis, né? Eu não estou falando apenas das ações militares, em termos políticos, você se apropriar de território e colonizar terra, isso é contra as convenções de Genebra. Isso data da Primeira Guerra Mundial, né? Você não pode transferir população para territórios ocupados. Israel faz isso diariamente. É. Né? Agora, parece que essa possibilidade ou essa expectativa ou perspectiva de um conflito mundial não é interessante, não é factível, não. Porque não vai render dinheiro, não é lucrativo para ninguém. E porque não tem ninguém do outro lado. E você tangenciou a questão que eu queria mesmo, que era saber qual é a relação que existe entre esses territórios ocupados e uma ocupação pacífica, uma ocupação em nome da paz. Como é que é feita aqui desse lado do mundo, e não digo só do Rio de Janeiro e do Brasil, mas a gente vê isso acontecer em toda a América Latina e durante toda a história da América Latina, primeiro com os colonizadores europeus, depois com os norte-americanos, quando ocuparam o Plano Colômbia do Clinton, era isso, era ocupar militarmente, territorialmente, para impor a paz. Como é que a gente, essa ideologia da imposição da paz, como é que funciona isso? É a paz entre aspas, né? Porque, na verdade, o que se coloca como pretexto é você ocupar, né? Ocupar territórios, derrubar governos que não rezem pela cartilha do que você quer, você enquanto potência hegemônica, essa é a realidade. Né? E o que está acontecendo lá nessa área do Oriente Médio, nesse conflito, é uma face do que acontece em outras partes do mundo. Na América Latina hoje, os governos progressistas são pressionados de forma assim, grotesca, né? E grosseira, né? No caso da Venezuela, Equador, enfim. A Argentina, nós estamos vendo agora, hoje, nesse momento que nós estamos aqui conversando, a Cristina Kirchner está debaixo de um bombardeio da justiça americana. E você ouve, vê e lê o noticiário aqui como se a Argentina... Ah, vai mais um calote da Argentina. Que é hoje. De uma forma depreciativa. E que, na verdade, não é calote. É uma decisão da justiça americana de impedir o pagamento em nome de um 7%. É uma doideira, então, né? Isso aqui são faces de uma mesma moeda. É um quintal. É, uma moeda que se apresenta na América Latina hoje de uma forma, no Oriente Médio outra, e assim sucessivamente. Né? Então, o que na verdade a gente tem que tentar de todas as formas, primeiro conseguir canais midiáticos para dar versões além daquela que oficial, né? E demonstrar pelo menos o outro lado dessa moeda. Lado, né? Então isso não acontece. Então isso aqui é uma covardia midiática, né? Daí eu sempre insisto nesse ponto. Daí a necessidade de se democratizar os meios de comunicação para conseguir canais para se expressar. Isso que nós estamos tentando agora no Brasil é o que os Estados Unidos ou a imprensa europeia e norte-americana perderam recentemente, essa capacidade de autonomia de contar a história. Eles estão perdendo isso a cada dia. Você vê, o Deutsche Welle é um exemplo de uma exceção, mas a Alemanha também é uma exceção no mundo moderno, né? Então, as pessoas dizem, não, porque no capitalismo... Não, não, a gente está falando de países capitalistas, né? Claro. Alemanha, Reino Unido e assim sucessivamente. E até nos Estados Unidos existe uma mídia pública que não necessariamente reza conforme a cartilha que o oficial quer. Existe. E por isso também está relegado. A gente não conhece aqui porque não tem acesso a isso. Mas existe. E essa mídia americana? Que não é... Essa mídia americana pública é uma mídia de pequeno alcance também lá, em relação às grandes redes. Aliás, esse poder do dinheiro e o poder e a redução do Estado. O Estado americano também é diferente do Estado brasileiro, e governo dos Estados Unidos tem uma outra cara diferente completamente de governo brasileiro. O americano médio é contra o governo, né? Na verdade. O brasileiro é a favor do governo. É claro que esses canais vão se fechando na medida que à medida que os fatos vão ocorrendo, vão se fechando e fica cada vez mais cada vez menor o espaço que se tem para mostrar o outro lado. A gente aqui não está querendo não estamos nos querendo colocar como donos da verdade, nós queremos afirmar que acontece isso e aquilo e o que está acontecendo, enfim. Vamos analisar de uma forma para ter elementos para a gente chegar a uma conclusão, né? O que não se pode é você aceitar que os canais, no caso de televisão, apresentem versões completamente deturpadas e completamente mentirosas e manipuladoras. Né? Verdade, essa que é a realidade. E apenas uma versão, né? Uma versão só. Mas acho que o que mudou também são as novas mídias, né? A internet, os blogs. Isso mudou a equação de uma maneira bastante grande. Eu lembro a guerra de 2009, né, em que Israel também bombardeou Gaza, impiedosamente. O governo israelense, para fazer um blackout midiático, proibiu a entrada de jornalistas em Gaza, né, basicamente. Né? E o efeito foi o inverso. É verdade. A cobertura de Gaza ficou muito melhor sem jornalistas, porque as imagens eram produzidas pelos próprios palestinos que estavam sendo bombardeados, e você tinha imagens absolutamente chocantes e algumas esteticamente impressionantes, sem o filtro de um jornalista que está, obviamente, atrelado, né? Profissional, e também atrelado a toda essa visão do seu próprio, seu próprio jornal e do público que ele quer. E também eu lembro, o Armando Nogueira dizia um negócio que eu achava interessante. O Armando Nogueira disse que a orientação dele no jornalismo da Globo no início era de que tudo que tinha que ir ao ar, tudo tinha que ir ao ar. Sim. Foi feito, foi filmado, foi gravado, vai ao ar. Até que um dia, numa casa de amigos, uma mulher disse para ele: olha, o meu filho ficou sem dormir durante uma semana porque vocês puseram no ar a imagem de um corpo se estatelando no chão. Sim. Aí ele passou a fazer esse filtro, mas é um filtro que não é ideológico, uma outra coisa. Esse filtro profissional jornalístico é até desejável para evitar esse nível choque, que você vê, desse açougue. Para não banalizar, inclusive. Exatamente. Né? Aí é o limite dessas novas mídias, que obviamente você tem tudo. Né? Agora, também o filtro ideológico começou depois do Vietnã, né? E no Vietnã a gente tinha as imagens diretas. Sim. E mexeu, né? A menina correndo, né? Daí, a lua, fugindo do Napalm. A partir daí, viu que a invasão no Iraque já foi outro... Já foi outra coisa. Teve até uma exceção. Né? Teve uma exceção que a TV portuguesa, estava lá o jornalista estava lá e apresentou para o mundo o que estava acontecendo verdadeiramente, né? Agora, eles... tentam de todas as maneiras evitar um novo Vietnã no sentido de midiático, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essa ideologia dominante dessa indústria bélica, é de que nós criemos uma pacificação em nível internacional. No mesmo nível que a gente vê a pacificação aqui. Eu queria só lembrar que nas histórias do Velho Oeste a gente vê isso. O coach que era o coach do xerife, era o pacificador, o peacemaker, que era o revólver pacificador. A política pacificadora é uma política, esse termo pacificador é um termo militar que vem disso. É de você impor esse silêncio, é você impor a paz, e não chegar ao consenso da paz. Eu tenho um receio é de que essa situação árabe-israelense ou palestino-israelense caminhe para esse tipo de coisa. Daqui a pouco você é um vai ter a medalha do grande pacificador e voltar para Obama. Claro. É um laboratório O discurso é esse, né? Que os palestinos são irracionais, são tomados por religiões violentas, como o Islã. O discurso é exatamente esse, que não há como... todo o discurso sobre o conflito é que os palestinos eles têm que ficar sob ocupação, porque se você liberar a ocupação, eles são monstros que vão destruir o Estado de Israel. A pergunta é como, obviamente, né? Já que... seria interessante descobrir o como, né? Como eles vão destruir o Estado de Israel, porque afinal de contas é o segundo maior exército do mundo, né? E tem armas nucleares. Tem armas nucleares, né? Com aquele espaço mínimo de território, eles têm armas nucleares. E a outra questão é justamente o seguinte: você tem 22, se não me engano, países muçulmanos no mundo. Árabes no mundo. E só os palestinos é que são irracionais, insanos e tal, né? Como é que funciona isso? E como é que os árabes se unem em relação à Liga dos Estados Árabes? Como é que ela se une, né? Porque aí, a Liga dos Estados Árabes está pisando em ovos. Os Estados Árabes são parte do problema. Pois é, são parte do problema, exatamente. A maior parte são ditaduras, né? Dependem dos Estados Unidos. E que tem uma agenda própria. Então eles tentam manipular e instrumentalizar o movimento palestino em seu favor. Todos os países tentaram isso. E aí a gente volta para a questão da religião, porque eles também são, não só, eles são islâmicos, mas você tem país islâmico que não é árabe. Então você tem o Irã, por exemplo, você tem uma união, uma unidade ali, que ela não é totalmente monolítica. Ela não é monolítica. É difícil você botar e eles chegarem a um acordo sobre todos os assuntos, porque com base na religião comum ou com base na origem racial e étnica. Essas coisas não há como, né? Não existe isso. Cada país tem sua agenda e, por exemplo, hoje em dia o Irã e a própria Síria têm relações cortadas com o Hamas. Né? Então, na verdade, o Hamas é parte do empenho dele nessa guerra, também muito desesperado, porque ele não tem praticamente nenhum aliado mais. E também vale uma recordação histórica. Como que o Hamas surge? Sim. No momento em que a Fatah, a OLP, eram lideranças absolutas. O próprio Estado de Israel, o governo de Israel, estimulou o Hamas, a Irmandade Muçulmana, para se contrapor ao OLP, ao Fatah, etc. Muito parecido com o que aconteceu no Afeganistão, com a Al-Qaeda. Sim. Né? Al-Qaeda. Sim. A CIA entrou no circuito, estimulou, etc, etc, e deu no que deu. Agora, Israel está colhendo o que ele fez antes. Essa política externa americana de criar cobra no quintal, ela parece que, obviamente, é um erro recorrente. Isso eles não aprendem, não? A história não ensina nada? Mas eu acho que também tem uma questão que... nem sempre o problema é um problema. Eu acho que o conflito beneficia muita gente dentro de Israel e dentro dos territórios palestinos. O próprio Hamas e, obviamente, toda a máquina estatal israelense, ela vive do conflito. O exército israelense tem tanto poder dentro da sociedade israelense por causa do conflito. Os políticos israelenses estão conectados à máquina militar. Eles saem do exército. Ser do exército dá voto. Bombardear palestinos dá voto. E eu acho que o problema só é um problema para quem está olhando de fora. O problema para essas pessoas é a solução. Ou seja, toda a dominação que a máquina militar tem sobre a sociedade israelense, todo o poder que políticos conservadores e não conservadores, porque a esquerda israelense, quando está no poder, não faz nenhuma política muito diferente disso, não. Na verdade, a esquerda é responsável pela grande maioria das colônias. A esquerda é responsável por guerras extremamente violentas. Então, a esquerda israelense não é também fora do problema. E a esquerda do Partido Trabalhista. Ou trabalhismo, né? Shimon Peres, por exemplo, que posa de pacifista, foi quem mandou bombardear o abrigo da ONU em Cana. Lá não tem pacifista. Então, existem os pacifistas, mas eles não estão no poder. Não, né? Os que estão no poder são os pacificadores. Exatamente. Então, entender que o problema também é parte de uma máquina de gerar poder dentro de cada uma das sociedades. Então, por isso também que, obviamente, nenhum dos lados vai achar a solução fácil. Ainda há pouco vocês falaram do Irã, da Síria, dessas particularidades, né? E eu acrescentaria também a Turquia nessa história, claro, mais um pouco para cá. Mas eu queria também situar aí um que eu acho que é emblemático, que é problemático demais, que é o Líbano. Como é que o Líbano se situa dentro dessa situação, principalmente com as relações que ele mantém com essa esquerda, com essa coisa, esquerda entre aspas, né? Como é que funciona isso? Não, antes eu até queria destacar que existe lá dentro de Israel, inclusive, militares que são convocados, se recusam a participar desse massacre. E dizem, são presos, são. Então, são não minoria, existe, mas existe. Existe. Essa é uma realidade. Eles convocam 40 mil, tem um percentual muito pequeno, e dizem, não, nós não vamos porque nós não compactuamos com esse organizações. Então, é importante fortalecê-los, como... né? Até destacar esse fato que corre risco, né? Sim. Porque é uma sociedade que está anestesiada com, através desses valores, através... No mínimo, são antipatriotas, né? No mínimo. A melhor das hipóteses, eles são, viram anátema. Várias organizações israelenses e palestinas também que lutam pelo fim do conflito através da informação, da denúncia e de métodos não violentos, mas, obviamente, dentro do quadro, eles acabam sendo marginalizados e instrumentalizados. Então, todo o discurso, por exemplo, político sobre Israel, que Israel tem pacifistas e os palestinos não. Primeiro, isso não é verdade. E segundo, obviamente, a sociedade colonizadora tem muito mais margem de manobra do que a sociedade colonizada para criar qualquer coisa, para dar visibilidade a ela. A questão do Líbano, eu acho interessante ressaltar, o Líbano, na verdade, como Estado, ele é praticamente irrelevante, no sentido em que ele não tem grandes participações. Uma força política libanesa, que é o Hezbollah, que é um grande jogador regional, né? E é a grande nêmesis. O ator disso aí. É a nêmesis de Israel, né? Porque o Hezbollah surge com a invasão israelense do Líbano e se torna no inimigo mais formidável, mais poderoso que Israel já enfrentou. O Hezbollah tem uma posição bastante ambígua em relação a isso. Você tem tradicionalmente um discurso de solidariedade com o povo palestino, com a Palestina. Historicamente, você não teve nenhuma ação concreta em relação à situação dos palestinos por parte do Hezbollah. O Hezbollah é um grupo libanês e se interessa pela política do Líbano. Você teve uma aliança entre o Hezbollah e o Hamas que acaba com a guerra civil na Síria. Uma vez que o Hamas se posiciona pela derrubada do regime do Bashar al-Assad, que é um grande aliado do Hezbollah. O Hezbollah basicamente cessa relações com o Hamas, embora a retórica da solidariedade continue. Então, antigos aliados do Hamas, Síria, o Hezbollah e, mais distantemente, o Irã, simplesmente não são mais aliados e, na verdade, cortaram relações com... Quer dizer, na verdade, nós temos um xadrez geopolítico aí que está bastante alterado em relação a 10 anos atrás. Completamente. Não é? Completamente. Vai mudando com uma rapidez. 5 anos atrás. 5 anos atrás, exatamente. Sim, você tem dois estados que colapsaram, que é a Síria e o Iraque, basicamente. Então, essa que é a realidade. É uma realidade muito complexa, é uma realidade que, quando o Brasil, o governo brasileiro, chama para consulta o seu embaixador, da mesma forma que agora o governo do Peru, do Ollanta Humala, fez, e o governo da Bachelet fez. Também, o porta-voz dessa vai dizer que são outros anões. Não. É uma realidade, você chama... para consulta, que você dá um recado. Ah, não é possível, vocês estão fazendo barbaridades. A Dilma falou que é massacre, a gente fala que é genocídio. Então, agora é preciso acabar com esse banho de sangue que já se prolonga há muitos e muitos anos e sem perspectiva. Né? O quadro é muito pessimista, né? Porque uma parte do governo de Israel que está lá agora, não quer a criação do Estado palestino. Essa é a realidade. A defesa de um Estado palestino é o caminho para chegar à paz. Como eu disse inicialmente, mas o principal... os dois estão condenados, entre aspas, a viverem lá. Agora, o principal obstáculo a isso aí, eu acho que aí eu vou voltar ao Renato, é a origem religiosa do Estado de Israel. E aí você não tem, o Israel não vai abrir mão disso e não vai deixar nunca haver um Estado palestino enquanto houver força, né, nas tribos de Israel. Mas é preciso pressionar nesse sentido, que a opinião pública, acabar com o silêncio da opinião pública, da comunidade internacional em relação a esse fato. É muito importante governos como o brasileiro, o peruano e o equatoriano, o venezuelano, pressionarem, né? E outros de outros países agora ficam num silêncio. Né? A gente tem que fazer a maior pressão possível. Né? A questão que eu fico pensando assim, sociedades têm mitos formadores, né? Tem mitos originários que dão toda a escala de valores daquela sociedade. Né? Eu arriscaria dizer, talvez até uma afirmação, meio uma certa indagação minha própria, de que será que o mito formador do sionismo contemporâneo não foi exatamente o Holocausto? Digo pelo seguinte motivo, é a situação originária a qual eles retomam o tempo inteiro, que é isso que se faz no mito, você retoma o tempo inteiro, volta em nilo tempore, lá no tempo dos tempos, né? Para justificar uma ação que você está praticando agora no presente, né? Ou para reforçar, para voltar a ter forças para continuar a fazer aquela mesma ação no presente, né? E eu fico pensando se o mito formador não é justamente o Holocausto, porque eles aprenderam a língua do dominante, entenderam que aquele ali é uma forma de poder maior e reproduziram. E estão fazendo idêntico, né? Estão fazendo exatamente a mesma coisa. E não na verdade não saíram do nada, eles perderam. Eles tinham um poder na Alemanha muito grande até Hitler. Sim. Então eles não estão saindo como os palestinos, que não tinham nada e têm que crescer e conquistar. Eles perderam e souberam como ganhar de volta rápido. Não é isso? Controlou o sistema bancário, basicamente, né? E a mídia americana. A mídia americana, e vamos parar e pensar em Hollywood, né? Os ouvintes agora, convido eles a pensar quantos atores judeus eles conhecem e quantos atores palestinos eles conhecem. Pronto. Simples assim. Eu posso passar o dia aqui falando Adam Sandler, blá, blá, blá, blá, blá, e por aí vai. É verdade, é verdade. Gente, olha, nós estamos terminando o programa, está chegando ao final. Eu queria que cada um fizesse meio minuto, desse um apanhado aí, fizesse um balanço. Começa com o Paulo, que chegou depois. Eu acho que uma coisa importante a ser dita, né? Quer dizer, eu acho que já foi falado tudo sobre a origem do conflito e tudo mais. Uma coisa importante a ser dita é que uma coisa clássica nesse conflito é que ele não tem objetivo nenhum. Qual é o objetivo militar de Israel? Invadir Gaza, controlar o território, derrotar militarmente o Hamas, seja lá o que seja isso. Não há um objetivo claro. E isso tem sido uma constante nas guerras israelenses contra esses movimentos políticos. A guerra de 2006 no Líbano contra o Hezbollah, as duas guerras de Gaza que já aconteceram. Então, eu acho que o que pode ser dito, ironicamente, é que Israel já perdeu a guerra, porque ele não sabe quando parar. Então, a guerra vai durar até o momento em que o escândalo diante das mortes foi pesado demais politicamente para Israel para aguentar. Então a sensação de derrota vai acompanhar essa guerra do lado israelense. O Hamas do lado palestino vai ter sempre a ideia de que eles resistiram até onde puderam. E essa sensação de derrota também é o que leva a novas guerras. Então a guerra que a gente está vendo agora é a continuação da guerra de 2009 com os mesmos erros, certo? Mário Augusto. Foi dito, é isso aí. Agora, como parar com isso? Esse que é o grande desafio da comunidade internacional, né? O cara da ONU, o Ban Ki-moon, chega lá e faz apelos dramáticos para acabar com o conflito e continua, né? Então, como você disse, na verdade o forte militarmente vai perder politicamente. Porque é impossível que em pleno 2014 se repitam fatos do século passado, né? Já é hora de se tentar pelo menos uma pacificação, se for possível. De alguma forma, teve um pragmático lá em Israel, o Isaac Rabin, tentou algum tipo de... foi assassinado pela extrema-direita, essa extrema-direita que está no poder hoje em Israel. Inclusive, a viúva do Rabin, a todo momento, acusa o Netanyahu de ser um dos responsáveis pelos fatos que aconteceram. E esse sectarismo, a radicalização, levam à derrota do próprio Estado de Israel. Legal, Renato. Bom, para terminar, acho que já foi quase tudo dito, não sobrou tanta coisa assim. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, né, aos nossos ouvintes e tal, que é assim: será que no dia 4 de outubro, não só aniversário da minha mãe, mas também o Yom Kippur, né, o dia do perdão, será que os israelenses vão conseguir se perdoar vendo isso tudo? Porque está quase impossível não ver, né, o que eles estão fazendo. Né, tá, está muito difícil vedar os olhos diante disso tudo. Né? Então, ok, gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês. O debate hoje sobre a situação, o conflito no Oriente Médio, mas extrapolando, você viu, geopolítica mundial, Mário Augusto Jacobskindi, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, o Paulo Gabriel Elu, que é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, e o Renato Cresce, antropólogo e cientista político. Bom dia para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã o Tema Livre estará de volta às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.